Fiz minha casa no teu cangote. Não há neste mundo que me bote pra sair. Sorrindo no pensamento, faz graça de onde fiz meu achego, meu alento, e nem ligo. Como pode no silêncio tudo se explicar? Feito bocejo, vai pegar. Fiz minha casa no teu cangote. Não há neste mundo o que me bote pra sair. Meu alento e nem